Bem, amigos do Hat-Trick Brasileiro, salve, salve, tirem as crianças da sala. Acerte seu aí que eu arredondo meu aqui, porque vão se abrir as cortinas e começar o espetáculo no episódio número 17 do Plantão do Randão. Eu sou o Vitor Araújo do Niremagetes e estou muito feliz porque finalmente eu estou conseguindo a minha primeiríssima vitória na Liga Judônica. Boa tarde, bom dia e boa noite a todos. Aqui agora de volta, Mano Matheus. Sem muito hoje o que falar de seleção, só uma prévia para o próximo jogo, e é uma pena que o Bruno novamente não pôde gravar. Sentimos a falta. Sim, sim, sim. Acho que ele está preparando a candidatura para a mod. Preparando? Já deve ter candidatado faz tempo. Né? Já, daqui a pouco o Amadeu já comunica lá que ele é o próximo mod, entendeu? Só lembrando aos amigos que realmente que está aberta uma vaga aí pra mod, já tem um tópico pra candidatura. Se você preencher os requisitos, se é que você me entende, estejam à vontade. Enfim, vamos nos abster dessas piadinhas de mau gosto. Poucas mensagens, já que teve um pouco menos de tempo entre um episódio e outro. O Aquecendo do Atrativa, da sexta 799. Muito bom episódio, parece aquelas rapidinhas que se dá no elevador. E o zagueiro pro Bico do Mato, da sétima 10-13, emendou. Só que rapidinha, na sexta-feira, feriado às 10 da noite, sozinho, pedindo socorro pra namorada. E eu censurei o resto do comentário dele, eu me recuso a dizer o que ele disse. Ora, bolas. Ai, ai. Enfim, o JM Nunes, do Mancha Verde, da Quinta 160. Aí, Vitor, foi um pouquinho mais, foi show de bola. Você resumiu muito bem os assuntos da seleção, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Eu e a Caquecendo escutamos lá na LAN dele. Esperamos que o Mano Matheus e o Bruno não te deixem sozinho. Reparamos que você sentiu muita falta deles, hein? Ah, meu Deus, vai começar os comentários. Eu repito, eu não sou o candidato a mod. Pronto, ora bolas. Ai, ai, ai. Acho que é o Bruno que sentiu falta, né? Enfim. Continuando com os comentários, vamos comentar agora uma mudança que foi anunciada através de um editorial chamado A Fila Anda. A partir de agora, da divisão 6, da sexta divisão para baixo, os bots vão caindo automaticamente para jogar eles todos para as últimas divisões. Em outros países, possivelmente, divisões vão ser fechadas. A nossa oitava não deve ser fechada, por menos jogadores humanos que ela vá ter, né? E a gente teve os comentários. O que você achou essa mudança aí, o Bruno? O Matheus? Não me xinga, caramba! Desculpa aí. É o avançado da hora, eu tô cansado pra caramba, já tô zureta. Acho que você tá sentindo falta do Bruno. Não, só lembrando aos ouvintes que estamos gravando na quarta-feira, dia 25 de novembro, já são quase 11 da noite, então vocês imaginam como eu estou cansado. Nós, pessoas de bem, pessoas honestas, que trabalhamos o dia inteiro. Ai, ai, demais agora, nossa senhora. Enfim, achei uma medida válida, né, pra dinamizar mais o jogo, quem tá lá embaixo vai ficar mais empolgado, mas de certa forma me sinto um pouco injustiçado, porque... Em que divisão você tá mesmo? Você sobe na raça, na quinta. Quinta, 28. Ah, não vai brigando afetar. Agora pelo segundo lugar, já que o título perdeu, né? Ah, não vai afetar, mas é aquela coisa, né, você sofre pra subir, aí, mas tudo bem, só de menos. Quem subir também não vai fazer diferença, então. Vai, se não tiver preparado, vai cair de novo, né? Então, tem isso também, né? Só que os boots não vão mais subir, pelo que eu li. É, essa é a ideia. Isso é ótimo. Começaram os comentários. Principalmente pra você que já tá pensando em ser baixado. Não, eu felizmente, como tem três boots na minha divisão, eu tô tranquilo em relação a isso, né? Já tinha dois, já tava sossegado em relação... Eu tô na sexta, então não tem repescagem, né? Já tava sossegado em relação à descenso. E agora, no meio da temporada, veio mais um. O que me deu raiva é que quando esse cara não era Bolt, ele ganhou de mim, né? Podia ter virado Bolt antes e ter facilitado as coisas, mas não. Tinha que me tirar ponto. Isso daí tá parecendo o time lá da minha liga, que também era assim, era o Mad tive que flar. É o que aconteceu. Na segunda rodada peguei ele, um time que caiu da quarta divisão, um time encardido pra ganhar. Meti 4-1 no cara, o cara se revoltou e parou com o jogo, cara. Isso é de matar. Aí todo mundo faz 5-0 nele, eu só fiz 4-1. É foda. Se ferrou no saldo. É, me ferrei em ponto. É, se bem que eu tô dentro da minha expectativa. Eu tô em quarto. Nossa, eu ganhei sofrido, suado. Né? Eu tô dentro da minha expectativa porque eu esperava, assim, terminar em quinto, quarto. Tô conseguindo terminar em quarto. Esse é o meu limite porque tem três times, né, na divisão dos... Tem dois times da divisão dos quais eu não ganho de jeito nenhum. Já joguei contra os dois, aliás, né? E tem um que eu posso arriscar alguma coisa, mas é muito difícil. Eu sou azarão. Então essa... E o outro, que é um time contra o qual eu já ganhei. E daí sobram os três bolts. Mas é isso que eu vou conseguir nessa temporada. Né, a expectativa da torcida continua péssima mesmo, né? Tá a mínima possível. Cada dia nessa divisão é lucro. Então minha torcida vai subindo aí. Já na minha divisão, um negócio mais equilibrado, eu poderia ganhar de qualquer um, só que eu também posso perder pra qualquer um, entendeu? Lógico, tem dois ou três ali que não tem como perder porque são muito fracos, mas a minha expectativa era brigar ou pelo título ou pelo segundo e terceiro lugar. Agora a única opção que me sobrou é brigar pelo segundo e terceiro lugar, mas ainda assim os adversários têm confrontos mais fáceis, né? Mas enfim, já tô planejando a próxima temporada, acho que consigo na próxima temporada bater aí um meio campo titânico na melhor das hipóteses, considerando forma e tudo mais, acho que tá de bom tamanho pra chegar aí na Copa. Beleza. Né, vamos ver até. Também tô tendo expectativas boas pra Copa, agora que eu tô treinando a armação. Enfim, vamos, nos dispersamos muito. Vamos aos comentários sobre o editorial. Claro que quando a gente fala de divisões mais baixas, né, sempre sobra pro nosso amigo Samurai, né? Né, o tiro certo do Caetano da quinta 40 clamou assim: tapetão, só assim pro time do Samurai ser promovido, vamos dizer não à virada de mesa. Ainda bem que o Samurai leva a gozação no esportivo. Samurai, é verdade. O Samurai, que é da oitava 13-10, comentou: pior que eu vou ouvir que só subi por causa dessa nova feature mesmo estando em primeiro. No geral gostei bastante da mudança, não sei se quando todos os times da divisão X estiverem fechados, se eles vão excluir a mesma, mas acho que assim que o pessoal da Copa perder dois ou três rodadas de pixel, o mimimi vai começar a aparecer. Ai, ai, ai. Pior que assim, dizem em off que se o Samurai não ganhar o troféu rosa, ele não vai descansar e vai cair de novo, né? Ai, meu Deus do céu. Enfim. Mas da oitava só. É o que dizem. Mas da oitava só sobe o campeão, né? Acho que sim. É, então. Pra subir, ele tem que ganhar o troféu de qualquer jeito. Então. O Kleber Nogueira, do Molotovs, da sexta 928, ele ficou empolgado com a mudança. Adorei essa ideia, cara. Simplesmente show. Motivos. Número 1. Não é justo alguns times estarem em uma sétima ou sexta de divisão com uns 4 ou 5 bolts, enquanto que outros estão numa cheio de times humanos. Agora eles terão de penar do mesmo jeito que os times de divisões mais fortes se quiserem subir. Motivo 2. Dá mais graça no jogo, porque ficar os primeiros 6 meses de jogo jogando contra bolts pode ser muito bom pro time, mas não é muito divertido, porque é só tocar o jogo tranquilo e sempre com a mesma escalação que você leva em primeiro lugar com um saldo gigante. Número 3. Algumas divisões podem sumir e deixar o jogo bem mais compacto. Por exemplo, pra que serviria a oitava divisão no Brasil se só houvesse bolts nela? Aí quando o número de requisições for estourar as 7 divisões do Brasil, aí sim volta-se a oitava. Os únicos que não vão gostar são aqueles times que finalmente caírem em uma divisão cheia de bolts e poderiam ter chances de ficar no topo, mas não vão mais por causa da nova regra. Lembrando que os times que subirem no tapetão terão de penar duas vezes mais, porque estarão em uma divisão bem mais forte, agora que não tem mais os bolts. Só comentando aqui o comentário dele, a ideia é essa, né, vai ter a expectativa na Espanha, que é o país com mais usuários, também tem muitos bolts, a expectativa lá é que pelo menos uma divisão seja fechada, né, pelo que eu entendi do editorial, mas é difícil, essa história de subir no tapetão vai ser um pouco mais difícil, a não ser que, tipo, um bolt seja campeão, eu acho isso muito difícil, daí ele não sobe, né, mas eu não vejo, eu acho que é simplesmente é menos não cair a menos que você realmente fique em último, daí você só não cai se não tiver time humano pra subir, mas é uma equalização interessante, lembrando que já deve ter aparecido lá nas preferências, né, prometeram pra hoje isso, que você poderia poderia optar por não subir no tapetão, entre aspas. E claro que subir automaticamente por causa dessa mudança de Bolts não garante prêmio por acesso, mas a sua torcida cresce os 10%. Algum comentário a mais sobre isso? Ah, eu vejo como a melhoria que vai ter mais efeito aí é que vai aliviar bastante os servidores. Se a divisão fechar, né? As contas que fizeram é que vai por menos jogadores que sobram na oitava, eles não vão fechar a divisão. A não ser que esses... Ah, mas de qualquer forma... Eu tô falando, claro, forma, tô falando do caso brasileiro, né? Claro. Isso, mas mesmo assim, mesmo você analisando o caso brasileiro ou não, o HT no geral vai ficar mais enxuto, né? É, tem que ver se tem tantos países que estão inflados, né? Claro que na Espanha deve fechar pelo menos uma divisão, eu não sei nos outros, né? Isso é meio variável. Mas enfim, tá? Só antes da gente fechar esse bloco, lembrando que no tradicional desafio que se realiza entre Brasil e algum outro país da América do Sul, o desafio dessa temporada é contra a Argentina. Mano, a gente já teve desafio contra a Argentina, acho que umas duas temporadas atrás, ou tô enganado? Tá enganado. A primeira foi contra Portugal e a segunda, na última temporada, foi Uruguai. Ah, perdão, foi contra Portugal. Agora é a Argentina. Perdão. Eu não me recordo de ter havido algum desafio contra a Argentina, não. Então é verdade. Se houve, eu não fiquei sabendo. Então você tá certo. Foi contra Portugal. Tava tentando lembrar contra quem tinha sido. Brasil e Argentina, claro, como sempre, vai ser na última semana da temporada. Dessa vez, no desafio contra o Uruguai, o site do Hattrick Challenge estava com problemas. Então, fez a opção de fazer a inscrição pelo tópico do fórum. Não dessa vez. Se vocês visitarem o tópico do desafio no Fórum Brasil, vocês vão ver que vocês têm que se inscrever no hattrickchallenge.com. É claro que a gente vai deixar o link direto para o desafio no tópico do nosso blog, mas vocês têm que se inscrever no Hattrick Challenge para participar do desafio. Certo, então? Se você confirma a presença nesse desafio, mano, ou você está caçando bandeiras ou algo parecido? Ah, mas já estou devidamente inscrito, mesmo caçando bandeiras... Tô lá. Contra a Argentina sempre tem que ir. Só a dúvida que fica é se o Baião vai jogar pro Brasil ou pra Argentina, né? Sempre essa dúvida. Contra o dono do Vasco Argentina. Que beleza, que beleza. A gente vai interromper um pouco aqui. A gente vai fechar esse bloco e volta pra falar de seleção, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Bom, Matheus, você não esteve presente na última edição. Eu dei uma comentada por alto do último resultado da seleção, que não foi nada bom novamente. Outro empate muito incômodo, né? O Pedro deu uma comentada adicional aí sobre a trajetória da seleção. Ele disse o seguinte: a sorte não tá ajudando, mas não dá pra dizer que é só azar, não. Depois que a campanha acabar oficialmente, o que pode ser já na próxima sexta-feira, se Randão não ajudar, eu faço uma retrospectiva, mas já adianto o que eu acho. Tem o fator azar, tem um fator detalhes, falta de especialidade, etc, e um fator falhas do técnico, né? Foi esse comentário do Pedro, embora eu não veja muita falha, eu não consigo enxergar falhas na atuação do Pedro, nosso técnico, até agora. O que você acha? É, o que até se comentou por alto, assim, em off, foi que talvez nas primeiras partidas, que é onde a gente ainda tinha uma forma mais decente e alguma coisa desse tipo, poderíamos ter arriscado mais, mas aí, bom, eu nem coloco tanta culpa em cima dele, porque, poxa, tinha que juntar espírito de equipe, tudo mais, então ele não tem tanta culpa assim como ele vê. Na verdade, eu acho que o que ocorreu mesmo foi falta de sorte durante os jogos e durante os treinos, que as atualizações sempre foram péssimas pra gente. Em questão de forma, você diz. Exatamente. Tem umas 5 semanas aí que só neguinho perdendo TSI, forma, uma tristeza. Lamentável. E também o fator especialidade, né? A maioria das seleções com bastante jogador com especialidade, cabeceio, enfim, um monte de especialidade, e a gente com jogadores praticamente cruz, né? Aliás, foi curioso você comentar isso. Não sei se eu não sei se eu devo comentar, acho que tudo bem eu comentar. O eu não lembro qual scout de sub-20 me contatou sobre um jogador meu. Eu estranhei, poxa, nem tinham visto esse cara antes e estão falando e estão me pedindo informação sobre ele. Que estranho, né? Mas tudo bem, eu vou mandar os skills dele e vou priorizar o treino dele, né? Que inclusive, na verdade, eu vou te dizer uma coisa. Eu sou scout da sub-20, mais propriamente da escolinha, e posso te dizer uma coisa, não é que o seu jogador seja o cara que vai necessariamente... Não, isso eu entendi, mas tem alguma chance. Exatamente, ele tem um potencial muito bom para ser desenvolvido e tem boas chances. Entendi. Até eu vou te perguntar qual que é o nome do scout. Putz, agora, eu teria que abrir o Mozilla e eu não lembro agora o nome do scout, eu teria que abrir o Mozilla e se eu abrir o Mozilla a gravação vai ficar uma merda, então... Ah, tudo bem, realmente é interessante a gente deixar mais uma vez aqui colocado que é não só eu, como Pedro, todos da NS vêm fazendo um bom trabalho nessa parte de jogadores. Acho que temos evoluído bastante, o projeto Adote um Canarinho tem sido um sucesso. Acho que é interessante deixar uma certa citação, né, da competência que vem sendo realizada esses projetos. Sim, que é acho que no futuro a gente vai poder ter um futuro melhor, sim. Exatamente. É, acho que é essencial pra gente ter um futuro melhor mesmo. Ainda bem que esse scout falou comigo, né? Que não é jogador de escolinha, é jogador do time principal, né? Assim, eu tô treinando armação 100%, 5 de resistência, técnico excelente. Mas ainda bem que ele me contatou sobre esse jogador, que esse jogador tava treinando armação, só que nas últimas 3 rodadas eu coloquei ele de ala. Ou seja, metade do treino só. Então foi bom ele ter me avisado que a partir de agora... Ah, não. Então... Não faça isso, pelo amor de Deus. Não, é que eu você é um potencial farm aí, vamos dizer assim, pra sub-20. Farm? Eu não tenho grana pra isso não, velho. Não, mas é que assim, não que tenha grana, mas você pegando alguns jogadores, mesmo sendo mais baratos da sub-20, por exemplo, que saiam no meio da temporada pro final, que sai mais barato, você tem um técnico excelente e treina 5%, ou seja, você tem todas as condições de desenvolver perfeitamente um jogador, entendeu? Sim. É, o que eu não tenho é grana... Esse convite. É, o que eu não tenho é grana pra contratação, infelizmente, né? E eu tô com os meus slots cheios e eu tô... vou priorizar esse jogador. Já tô priorizando outros dois que foram os melhores que eu consegui tirar da escolinha, mas infelizmente eles vieram com a armação boa, mas a melhor secundária deles foi ela. Na verdade, nem é secundária pra meia, né? E daí? É, mas tá bom. Ela se aproveita pra meia, sim. Se você coloca um meia, por exemplo, meia da esquerda, ele colabora com a ala. Agora seja bem menos, né? Entendi. Ou eu posso jogar ele pra orientação pra lateral, eventualmente, né? Embora eu imagine que a queda de rating de armação seja muito grande nesse caso, ou tô enganado? Depende do jogador em questão, né? Eu, às vezes, em alguns jogos, acho que compensa fazer isso. Mas aí vai muito da ocasião também. Eu tô vendo que... Não é que eu montei meu treino errado, mas eu não tinha muita grana. Eu sabia que a ala só treina a metade, né? De qualquer forma, eu comprei 10 trainees, né? Eu vejo que se eu tivesse mais grana, ano que eu teria feito? Teria comprado 6 trainees, só 6 trainees de armação puros. E eu poderia ter contratado um jogador mais velho, mas que, assim, tipo, vamos mais velho, mas que estivesse com ala melhor, pra eles jogarem de ala, e daí eles melhoraram a ação, né? Mas não foi isso que eu... É, que eu acho que, assim, sendo mais velho, ele não ia compensar muita coisa também. Eu acho que... Não muito mais velho. Um ala mesmo, mais novo, sem chance, acho que seria ideal. É, posso ainda repensar. Eu tô com um cara na escolinha com potencial bom, só não sei se ele vai estar com idade pra ter um potencial legal. Eu não vejo um ligeiramente mais velho, mas é pra se pensar. Talvez eu troque um slot aí pra... Começa a trocar um slot aí quando eu tiver com os 4 jogadores de, assim, digamos, de pior desenvolvimento, assim, pra... Eu posso dispensá-los, posso vendê-los e daí comprar alas, né? É uma alternativa aí, né? E daí eu não perco o treino que eu já tive. Pode ser. Vou repensar isso melhor aí. Bom, já nos alongamos. Bom, só retornando ao assunto um pouquinho, o próximo jogo é com contra a República Tcheca, onde teremos que fazer algum milagre novamente para conseguir ganhar. Estamos aí pensando muito em cima disso, mas não tem muito por onde fugir, né? Na verdade, o favoritismo é 99% deles, então não tem muito o que fazer. Agora é só rezar, né, para que Randão vista amarelinha novamente, coisa que não tem acontecido. Uhum. E vamos ver o que acontece, né? Os outros jogos eu não vou nem comentar ali, Brunei e tudo mais, porque realmente deu uma desanimada essa sequência de empates, né? E você comentou muito bem a sequência anterior. Então, Só lembrando, como é que tá aí como é que tá a comparação aí de espírito de equipe e autoconfiança? Eu sei que a autoconfiança tá desfavorecendo o Brasil, mas e o espírito de equipe? Bom, o nosso espírito de equipe já baixou bastante, né? Porque nós queimamos aí na última rodada um pouco. Embora não esteja muito ruim, não. Eu acho que tá bom nível até. É que realmente as outras equipes agora puderam dar uma recuperada, então acho que o Brasil, assim, tá bem de espírito de equipe, mas não temos muito o que fazer agora, vai. Agora a gente vai lutar por uma classificação melhor, pra na próxima eliminatória a gente conseguir cair num grupo mais fácil, né? Entendi. É isso então? É isso. É isso sim, vamos lá, vamos rezar um pouquinho, que tá precisando, vamos acender umas velhinhas lá pro Randão, no altar do Randão, preta de preferência, porque ele gosta das pretas, experiência própria, mas é isso aí. É isso que a gente tinha pra falar de seleção, a gente volta pra falar rapidinho da Copa do Brasil. A gente vai falar do Campeonato Brasileiro, mas rapidinho, só passando comentários rápidos sobre a Copa do Brasil, né? Acabou de sair os resultados, a gente vai comentar rapidinho. O Alambique da quarta 44 foi derrotado pelo goleiros do CB por 2-0, né? O resultado só não foi mais elástico por causa da tática de pressão do Alambique. A Estrela Andreense da terceira 2-1, Areia da segunda 4-3. Nem se discute, o Areia foi superior em praticamente todos os setores. Morum e Fenômeno da terceira 3-2, Mulheres da segunda 1-0. O Mano Matheus, que teve que ir embora, infelizmente, né? Mandou um abraço pra todo mundo, mandou um abraço principalmente pra Ana aí, lamentando a sua eliminação, mas não tinha jeito, a diferença de meio campo foi muito grande em favor do Morum Tri. Barriga Verde da terceira 4-0, Street Fighter da segunda 4-5. Um domínio considerável de meio campo do Street, e onde ele ganhou lá nos outros setores, ele ganhou por muito. Trollbane da quarta 9-4, Samoa Suomen brasileiro da segunda 3-0. Apesar do leve domínio de meio campo do Samoa, o Trollbane estava com a defesa reforçada demais, defesa central utópica, e acertou bem um ataque esquerdo na fraqueza da defesa do Samoa. 3 dos 4 gols saíram por ali. Ruazinha da terceira 16-2, Machadianos da segunda 3-1, e foi de vira-vira. Machadianos ganhou em quase todos os setores de defesa e ataque, ainda tentou vir de contra-ataque, mas o que fazer contra o meio-campo titânico? Nada. Bembolado da terceira 1-5, Galoco da segunda 4-1. O Bembolado dominou bem o meio-campo e seu ataque ganhou em todos os setores. E pra fechar, Mauá da segunda 3-4, Steamer da segunda 1-1. O domínio do Mauá no meio-campo foi pouco, mas sua defesa estava segura e o ataque acertou o lado fraco da defesa do Steamer. Na próxima rodada, as quartas de finais, nós vamos ter os seguintes jogos: Morum Tri da terceira 3 enfrenta o goleiros, Trollbane da quarta 9 enfrenta o Areia da segunda 4, o Ruazinha da terceira 16 recebe o Street da segunda 4, e Bembolado da terceira 1 recebe o Mauá da segunda 3. Ou seja, nós temos 3 times da terceira, né? Isso é um, não sei se isso chega a ser um recorde, talvez não, posso estar enganado. Temos um time da quarta, temos 2 times da segunda e o goleiros representando o Campeonato Brasileiro. E falando em Campeonato Brasileiro, vamos falar da 11ª rodada. O campeonato estava quente, mas tá pintando o campeão. Realmente vai ser muito difícil o goleiros e ainda mais o Blitz, depois dessa rodada, tirar o título aí do Flamengo do Arpoador. Vamos falar de cada uma das partidas. Aquário 0, Rubro de Ouro 0. O Aquários perdeu a chance de sair da zona da repescagem. Um jogo muito monótono, nenhuma chance de gol narrada. A única narração efetiva foi um cartão amarelo pro Rodrigo Rodrigo Danguço, lateral do Aquarius. Essa falta de criação se deve tanto ao equilíbrio de meio campo, né? Ambos magníficos, num magnífico alto do Aquarius contra um muito baixo do Rubro. 51 e 53% de posse para Aquarius. Isso se deve tanto a esse equilíbrio quanto à vantagem monstruosa das defesas em relação ao ataque. Antes que vocês me perguntem, não. Nenhum dos dois veio jogando de pressão. Incrível. Outro jogo, e esse foi o resultado mais surpreendente, foi Demolidor 4, Blitz 0. O Demolidor, desesperado para se manter na primeira divisão, ele consegue sair da zona de rebaixamento direto e praticamente tira o Blitz da briga pelo título. Mas eu fico sem entender o que acontece com o Blitz, que vem vindo alguns jogos com uma defesa fraquíssima, e foi esse o caso. O meio campo do Demolidor só dominou pro gasto, né? Um genial contra o Magnífico, não dá, acho que só dá, deu meio nível de diferença, 51 e 50% de posse pro Demolidor, e ele acertou em cheio o lado mais fraco da defesa do Blitz, se é que isso era necessário, de tão fraca que ela tava, com um ataque esquerdo sobrenatural. O resultado mais elástico foi Gretz 0, goleiro 7. Para se manter na briga pelo título, o Goleiros gastou as fichas contra o Gretz, que mesmo jogando com a escalação padrão, andou arrancando pontos importantes. Para enfiar essa goleada, o Goleiros acumulou alguns detalhes: um domínio de meio campo razoável, 55, 54% de posse, uma defesa que ganhou nos três setores, um ataque central brilhante que conseguiu furar a defesa reforçada do Gretz. E como não se bastasse, ele ainda trocou um ala para o meio por um ofensivo aos 40 minutos, e chegando aos 65 minutos, ele se jogou à frente de 3-5-2, ele mudou para 3-4-3, sabendo que o saldo pode fazer a diferença na disputa pelo título, por mais difícil que ela esteja. E, Gustavo, só um comentário aqui, se você puder me responder depois, qual é a razão para você estar substituindo o goleiro? Você trocou, eu não sei se houve contusão no seu último jogo da Copa, não, acho que não houve, eu teria notado, mas você substituiu tanto no jogo passado da Copa, não de hoje, de quarto, da rodada passada, e mudou nesse, né, substituição programada. Explica aí, é questão de forma, você mudou o treino, é mandinga pra São Randão mesmo? E no jogo mais disputado, nós tivemos Flamengo do Arpoador 3, Rob Schneider 2, nesse clássico carioca, o Rob até que tentou dificultar, mas é difícil demais deter o Fla no caminho para o título. O domínio do Fla foi incontestável no meu campo, colossal contra excelente, 64 e 65% de posse, e não fosse isso, a defesa reforçada do Rob poderia ter segurado o ataque do Fla, e seu ataque ainda teve algum sucesso pela direita, apesar dos dois gols terem saído aparentemente como efeito de chute à distância, como evento de chute à distância. E o Rob, além de perder essa, continua sofrendo com as contusões. A vítima da vez foi o ala Ram Eldar, de 29 anos. Né? A colocação fica a seguinte: o Flamengo se mantém líder com 25 pontos, o Goleiros pula o Blitz na colocação, vai para segundo com 20 pontos, o Blitz em terceiro com 18, Rubro em quarto com 15, Aquarius tentando sair da zona de repescagem com 12, e daí embolados, Demolidor, Rob e Gretão com 11 pontos. Demolidor, com a vitória, ele consegue aí sair do rebaixamento direto. Vai ser uma disputa quente até o final do campeonato para ver quem não cai. E teremos na próxima rodada Goleiros e Rubro de Ouro, Rob Schneider e Demolidor, Blitz e Aquarius Horda, e Gretão e Flamengo do Arpoador. Flamengo do Arpoador que postou um comunicado à imprensa: Flamengo blindado. Preocupado com o Oba-Oba por parte da torcida, o dirigente HGL9, nosso Haroldo, e o técnico Bogdan Zazanfriak anunciam que o time fará uma mini pré-temporada em São Lourenço, Minas Gerais, para tirar o time do Arpoador e evitar um possível relaxamento. Não ganhamos nada ainda, o momento é de dormir cedo, treinar leve e fazer uma manutenção física na equipe. Escolhi pessoalmente o sul de Minas porque a região do Circuito das Águas tem uma vibração muito positiva e uma estada por lá certamente fará bem a todos. Alguns jogadores não gostaram porque são casados, vão ficar longe da família, mas meu foco é justamente enquadrar os solteiros. Assim justificou o Cartola a decisão aí dessa viagem do time. A equipe precisa de 2 vitórias em 3 jogos para o sonhado título brasileiro, sem depender de outros resultados. Saudações rubro-negras a todos. Vamos aí rapidinho pros comentários, né, que foram feitos aí com o Bruno, que mais uma vez não pôde participar, infelizmente, do podcast, e com alguns dos treinadores aí da primeira divisão lá no tópico do Campeonato Brasileiro, destinado aos comentários para o nosso podcast. O Brunossauro comentou: Demolidor tá encasquetando sua vida, hein, Carlito? Né, o Carlito do Blitz. Parece que tudo que deu errado na temporada pra ele veio à tona justamente contra ti. O Haroldo do Fla comentou: ah, você não deve ter acompanhado as últimas compras dele, então. Eu mesmo botei no bolão que ele ia ganhar do Blitz, pra mim era certeza, né? É, se a gente vê lá na página da classificação do Campeonato Brasileiro, realmente o Demolidor tem feito contratações aí, muitas contratações recentemente. E o Brunossauro: ah, então tá explicado, eu não tinha visto não. PQP, o Demolidor decidiu montar o timaço, então agora no fim do campeonato, 4-0 pra cima do vice-líder. Essa disputa contra o rebaixamento vai ser show de bola. Brunossauro continua aí em outra pergunta: e teu ataque finalmente deslanchou, hein, Gustavão? Agora sim estamos vendo um bom e velho goleiros. Se bem que o time do Haroldo tá redondinho também, vai ser difícil essa perseguição. O Gustavo respondeu: pois é, cara, não sei nem se isso foi bom ou ruim. Eu tô com medo de ter gastado tudo hoje e não conseguir repetir a dose na quarta. Esse campeonato já está com o Haroldo, está em boas mãos. Temporada que vem eu tento lutar de novo. Como já foi anunciado, a prioridade é a Copa. PS, eu deixei o time do Gretão com a autoconfiança lá no chão pro Flamengo vencer sem dificuldades. E o Haroldo, é claro, agradeceu: obrigado, cara. E o Brunossauro: ah, o pior problema deve ser a tua autoconfiança ficar muito exagerada pra não foder o jogo da Copa. Afinal, agora também tu é o único representante do CB lá e o time ia ser batido por ser favorito. O Bruno continua com outro comentário: tô achando aqui que o campeonato deve ser definido na semana 13, pelo visto. Que tu acha disso? O Haroldo: não canta a vitória antes do tempo, né? Ah, eu acho que só na 14ª mesmo, hein? O Gustavo tá priorizando a Copa, mas mesmo assim, não perder dele em Minas é tarefa pra Hércules. Brunossauro responde: se você, Haroldo, conseguir igualar a marca do Gustavo, sendo campeão do CB na temporada de estreia, vai ser um feito e tanto, hein? E o Gustavo responde: opa, aí tem duas marcas importantes no meu time. Realmente ser campeão na estreia, o Haroldo pode e deve igualar, mas a marca de time mais jovem a ser campeão do Brasil ainda fica com goleiros. Brunossauro comentar: é vero. Quem podia ter te tirado isso era o Luiz do Ziu, né? Mas não teve nem chance de sobreviver no CB e virou semi-bolt diretamente. Ah, e tem outra ainda pra te igualarem: vencer o CB na primeira disputa dele e vencê-lo novamente e ainda levar a Copa de brinde na segunda disputa. Isso eu duvido que alguém vá conseguir de novo. Gustavo responde que sim, o Ziu me desbancou como o time mais jovem até alcançado o CB, né? Ele virou semi-bolt, acho que usou o Campeonato Brasileiro pra dar uma reestruturada, né? Ou seja, enriquecer. A gente comentava na temporada passada que ele ganhou muito dinheiro e já tá com um timaço montadinho. Realmente fazer a dobradinha na sequência foi memorável e eu tinha chegado na semifinal da Copa na outra, mas de repente algum time consegue sim. Tem muito manager mais do que competente por aí. O Haroldo vem comentando: ah, esse recorde aí, o de time mais jovem, acho que ninguém bate não, cara, mas também não sou um time tão velho não. Meu time é apenas uns meses mais velho que o teu. Ambos somos de 2005, mas você já foi bicampeão e eu não ganhei nada ainda. O Ziu subiu da minha segunda assim que eu cheguei. Depois ele teve lá, explicou os motivos dele pra chegar no CB e resolver vender o time dele todo. Usou até Isaac Asimov com maestria pra explicar a inspiração dele. Eu entendi o raciocínio, mas na ocasião, ainda na segunda, eu disse que jamais conseguiria fazer isso antes de subir e pelo menos tentar disputar pelo menos uma temporada a Vera. Eu ia me sentir frustrado, até porque eu subi sabendo que tinha condições de fazer um papel decente. Só não imaginava disputar o título com tantas chances no final da temporada. Acho que no fundo, tanto ele quanto eu estamos certos. Não existe um caminho só, e isso é que é legal. O Brunossauro, respondendo ainda ao Gustavo sobre o recorde mais a dobradinha, lhe diz, né, mas tu foi foda nesse quesito, foi mesmo. Quanto ao Ziu, né, olhando o time dele, eu acho que ele não é mais semi-bolt não, realmente. Que timaço que ele montou na segunda 2. Falando em segundona 2, aproveitei pra dar uma olhada em como andam as coisas nas segundonas, né. Tanto o Brunossauro quanto o Gustavo fizeram comentários aí sobre a situação dos grupos da segundona, né. Na segunda 1, o Bruno comenta que é grande disputa entre o Steamer e o Mulheres, né. Ele questiona: será que teremos a primeira manager do CB na temporada que vem? Já o Gustavo diz que tá imprevisível, o time da Ana é um timaço, mas que foi surpreendido pelo Steamer nos jogos da virada do turno. Acho que isso pode pesar no título, né. Ambos continuam na Copa, se não me engano. É, agora é só... é, os dois perderam, os dois já perderam na Copa, os dois já estão fora, né. Quanto a segundona 2, O Brunossauro aposta na volta do Britor para o CB. O Gustavo também aposta no Mirassol. Já viu algumas vendas do Britor. Ele realmente sempre teve jogadores muito diferenciados. O Brunossauro na segunda 3, o grupo mais disputado de todos nesse momento, tem o Barril na frente. Eu fiquei surpreso com a presença de dois Bolts no grupo, que é o Big Doctor e o Firula. Firula tu tinha enfrentado na Copa na temporada passada, tinha não, Gustavo? E o Gustavo nem sabia desses dois Bolts. O Firula foi mesmo meu adversário na final. Os três da frente estão se alternando. Acho o Neo Marcos um puta estrategista, mas o Samoa e o Barril também estão mandando muito bem. Eu fico triste só de ver o Bulls não fazendo uma bela campanha. Na segunda 4, o Bruno comenta que o Street está detonando. Ele está torcendo para que ele não perca a liderança nas últimas rodadas, como fez no ano passado, e o que abriu caminho para o Demolidor chegar no CB. E o Gustavo lembra que a segunda 4 foi a divisão dele de acesso, e que o Street está com um time animal, mas o Requião do Bangu é outro cara foda em estratégia. Ele acha que o Street leva porque está em vantagem e decide em casa. Essa divisão está realmente muito forte. Rob Schneider, continuando com os comentários, parada vai ser braba para o quinto e para o sexto. Tem boa chance de ter 4 times novos no Campeonato Brasileiro temporada que vem. São Randão, por favor, dá pra parar de quebrar meus jogadores. E PS, fogo, que tensão dos infernos seu jogo. Eu berrei que nem um retardado no terceiro gol na casa da minha namorada. E o Bruno, pois é, meu caro, saca só. O Bruno lembra novamente dos dois Bolts da segunda 3, o Firula e o Big Doctor. Bizarro, né? Finalista da Copa uma temporada, Bolt na outra. Sobre isso, o Haroldo comenta. Porra, eu que o diga, Bruno. Esses dois aí me deram maior trabalho na temporada passada. Perdi, ganhei um jogo de cada um deles. Briguei com o Firula, que era favorito ao título, até praticamente o final da temporada, pra ver se ia ter direito de disputar a repescagem pro CB. Acho triste ver dois times tradicionais virando Bolt desse jeito. O Big Doctor, inclusive, era São Paulino que nem você, mas andava meio falido financeiramente. O Firula deve ter dado tudo que tinha na temporada passada. Ele tentou vencer a Liga, não conseguiu. Tentou vencer a Copa, chegou na final, não conseguiu também. Aí ele deve ter enchido o saco do jogo, coitado. Com essa nota melancólica para o Firula, a gente vai encerrando esse podcast, o episódio 17. Lembrando que você acessa ele pelo plantandorandão.blogspot.com. Você pode deixar seu comentário no tópico do Fórum Brasil no próprio Hattrick. Você pode deixar algum comentário no próprio blog. Ou você pode me mandar um HTML. Meu nome de usuário é Vitor Araújo, tudo junto, né? Meu time é o Nery Majetes. Ou pelo e-mail plantandorandão@gmail.com. Também confiram meu outro podcast. Eu sei que ele tá desatualizado pra caramba. Ô, Arthur, quando é que você vai editar a edição 3, hein? Estou falando do Hora Robin, um podcast nerd que traz para vocês o prazer do duplo sentido e do politicamente incorreto. E ocasionalmente nós vamos aí escrotizando mitos nerds. Que beleza! HoraRobin.blogspot.com. É tudo isso que eu tinha para falar para vocês. Agora eu vou dormir e durma-se com a choradeira, com a tristeza dos torcedores do Flu hoje que perdeu de virada lá para LDU. Mas isso é papo para outro podcast. Não sei se eu vou chegar a fazer um podcast de futebol real um dia, mas enfim, a gente encerra por aqui. Obrigado a vocês pela atenção. Fecham-se as cortinas e termina o espetáculo.